pobreza e a humanidade sofrida procura da paz em seus corações. A sua presença, a esperança e o preço das almas em sangue e na agonia da morte sozinho. Jesus, vem, ó Jesus.